Feliz sábado a todos. Que toda glória seja dada a Deus para todos sempre. Aliás, a glória de Deus é um assunto muito interessante. Certa vez Moisés pediu a Deus, né? Senhor, que o Senhor me mostre a sua glória. E a palavra de Deus diz que o Senhor respondeu a ele dizendo: eu farei passar diante de ti toda a minha bondade. A glória de Deus é o seu caráter, é o seu amor, incomparável acima de tudo e de todas as coisas. Eu fiquei muito emocionado ao ouvir as palavras deste hino número 31 do Hinário Adventista, quando ele diz assim: se em tinta o mar se transformasse, e em papel o céu também, e a pena ágil deslizasse, dizendo o que esse amor contém, daria fim ao grande mar, ao esse amor descrever, e o céu seria muito pequeno para tal relato conter. A glória de Deus é infinita, é maravilhosa, porque o seu amor é infinito e maravilhoso. Mas qual é a glória do homem, do ser humano? Nós vamos continuar a mensagem que eu preguei no domingo passado sobre o livro de Lamentações. E vamos agora nos dirigir ao livro de Jeremias, capítulo 9, versos 23 e 24, no qual a palavra inspirada, a palavra de Deus, nos responderá à pergunta pela glória do homem, que é distinta da glória de Deus, absolutamente. Se a glória de Deus é o que distingue a Deus como Criador, como Salvador, como aquele que é amor, o que poderia ser a glória do homem? E assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Através da imagem negativa, não faça isso, o profeta está dizendo: em que consiste a glória do homem? O sábio se gloria na sua sabedoria, o forte na sua força e o rico nas suas riquezas. Diante desse paradigma, se nós formos ler a história humana e a vida humana desse paradigma, dessa perspectiva, a glória do homem é o que ele tem. Agora é interessante que o ser humano que tem sabedoria, muitas vezes, humilha os que pensam diferente dele. Não é assim que os sábios fazem? E tratam todos os outros como ignorantes. Assim, em nome da força que os homens possuem, eles prevalecem através da violência e do ódio contra os mais fracos. Não é assim? Em nome da riqueza, os homens ricos destinam a pobreza e miséria aos seus semelhantes, que com certeza trabalharão para eles. Para sustentar a riqueza dos poucos, muitos têm que trabalhar. E nesse contexto, a glória do homem é o pecado do homem. E os homens competem para demonstrar quem está identificado de forma mais profunda com a glória deste mundo. Eles competem, eles matam, eles puxam tapete. Eles fazem o que for preciso, até o ponto de, em sua filosofia, eles dizerem: os fins justificam os meios. Agora, a glória desse mundo foi desprezada e rejeitada por Cristo. A Bíblia nos diz de um encontro entre o Senhor do Universo e o Príncipe das Trevas, nos quais Satanás sorrateiramente tentou introduzir na mente de Cristo a dúvida, o medo, a incerteza. Tu és o Filho de Deus? Joga-te daqui para baixo. E somente no fim dessas tentações ele demonstrou o seu real objetivo. Ele mostrou a Cristo a glória dos reinos deste mundo. E disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E vocês conhecem a resposta de Cristo: vai-te, Satanás, arreda-te, sai daqui. Porque só ao Senhor teu Deus darás culto. Só a Ele adorarás, porque só Ele merece adoração. Mas a glória do homem é o pecado do homem. E sabem, irmãos, o pecado cansa. O pecado é insaciável e o pecado cansa. O livro do Apocalipse nos fala dessa imagem, quando os adoradores da besta são descritos como aqueles que não têm descanso nem de dia, nem de noite, porque eles vivem na rotina de correr atrás do vento. Apocalipse 14, verso 11. E se o pecado cansa, aqueles que estão cansados precisam ouvir um convite maravilhoso. bendito, no qual o Senhor convida os pecadores, os que estão cansados, aflitos e sobrecarregados, a vir a Ele, vinde a mim e eu vos aliviarei. Cristo subverte a glória do mundo, Ele venceu o mundo e oferece outra glória, uma glória diferente, uma glória eterna. E essa glória consiste em conhecer a Deus. Se você quiser acompanhar comigo, abre a Bíblia em João capítulo 17, verso 3. E nós vamos nos aprofundar no conhecimento do que é essa glória, do que é conhecer o Senhor. Cristo está aqui no contexto da sua oração sacerdotal. E vocês conhecem bem o texto. Verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a glória alternativa, diferente, que subverte a glória da sabedoria, da riqueza, do poder, da força neste mundo. Conhecer ao Senhor, saber que o Senhor é Deus. Alguém cujo prazer, como nós lemos no texto de Jeremias, está na misericórdia, no juízo, na justiça. E interessante que no texto que nós lemos, a Bíblia diz: porque eu faço estas coisas sobre a terra, a justiça, o juízo e a misericórdia. Essa é uma declaração profética, porque hoje, da perspectiva humana limitada, nós não vemos justiça. O próprio livro de Oséias nos diz, inspirado por Deus, o profeta, que na terra não existe verdade, não existe justiça, não existe amor. Então, quando a Bíblia diz que Deus faz justiça, faz misericórdia, ela está declarando profeticamente que, apesar de toda injustiça desse mundo, Deus fará justiça. Deus é santo e no seu amor Ele estabeleceu a justiça, proclamou a justiça através da salvação e a realizou através de Cristo. E essa salvação, ela tem resultados maravilhosos, irmãos. Se permitam se comover diante da revelação do poder da salvação de Deus. A tal ponto do assassino, irmãos, aquele que odeia a Jesus, o nome de Jesus, ser possível de ser transformado no apóstolo Paulo. Tamanho é o poder da salvação de Deus. Pega um homem preconceituoso, violento, com ódio de Cristo, com ódio dos cristãos, que manda matar os cristãos, e transforma esse homem no maior apóstolo que o mundo já conheceu em termos evangelísticos na sua obra para com aqueles que não eram israelitas. E dessa forma, através desse homem, o que o poder da glória e da salvação de Deus realizam? Transformam-se alguns pagãos que eram marcados profundamente pela idolatria e pelo pecado. Pega esses homens e transforma eles na igreja de Corinto. Tamanho é o poder da graça e da glória de Deus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31. No qual o apóstolo Paulo faz uma aplicação desse texto de Jeremias para nós hoje. O apóstolo Paulo chama a nossa atenção: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie no Senhor. Queridos, que aplicação maravilhosa que o apóstolo Paulo faz de Jeremias 9, versos 23 e 24. Conhecer essa verdade nos conduz a um fato: o plano da salvação é um plano maravilhoso. Cristo era um homem simples, sem os recursos de logística, de comunicação, de transporte, de mídia que nós temos hoje. Ele era um líder de um grupo de 12 homens obscuros, não educados, indignos, incapazes de qualquer coisa boa por si mesmos. Mas esse Cristo, esse Jesus, que era o líder desse grupo pequenino, desprezível, sem os recursos da glória deste mundo, ele faz uma profecia absolutamente ousada. E vocês conhecem o texto de cor. E será pregado este evangelho do reino em testemunho de todas as nações, em todo o mundo. Então virá o fim. O homem que no contexto da sua morte disse que não tinha onde reclinar a cabeça, não tinha um travesseiro, não tinha uma casa, falou que o evangelho dele, a mensagem dele, ia ser pregada no mundo inteiro. Quanto dinheiro seria necessário para cumprir essa missão? Quanta sabedoria seria necessária para cumprir essa missão? Sob a simples autoridade desse homem, Jesus, é que vemos hoje a palavra de Deus viva e salvadora entre nós, e não só entre nós, mas no mundo inteiro. Cristo falou com segurança a respeito do seu evangelho, e nessa força, na força do que ele disse, a verdade de Deus chegou a Corinto, uma cidade profundamente pagã. Corinto era uma cidade rica, idólatra, portuária, um centro de grande comércio, muito dinheiro, muito poder. Obviamente que muito dinheiro e muito poder concedem àqueles que estão no topo dessa estrutura muito status, muita glória. E obviamente que isso traz tudo o que não presta. E se você estuda a primeira carta aos Coríntios, você percebe que os próprios membros da igreja de Corinto eram marcados por essa realidade que havia naquela cidade. Você tem uma condenação à idolatria, você tem uma condenação à glutonaria, você tem a condenação a várias coisas dentro desse contexto da glória do mundo nessa carta. E interessante que quando a gente olha para Corinto, a gente vê o que não presta, mas Deus vê algo diferente. O Senhor vê além do pecado, Ele vê pecadores salvos pela graça, entrando pelas portas em uma cidade na qual não entra pecado. Jerusalém, a do céu, celestial. E interessante que quando o Senhor olha para Corinto, Ele diz: Paulo, trabalha, porque eu tenho muito povo nessa cidade. É o que nos diz Atos 18, verso 10. E Paulo trabalhou ali 1 ano e 6 meses, ensinando, não a filosofia, não os tratados do comércio, não economia, política, retórica, mas ele ensinou a palavra de Deus. E os escolhidos do Senhor começaram a ouvir a sua voz. E começaram a se agregar ao Evangelho. E começaram a ser batizados. E começaram a aceitar a Cristo. Passou um tempo, e ali Paulo já tinha o que nós podemos chamar de uma igreja em Corinto. Quem sabe 30 pessoas, 20 pessoas, uma centena de pessoas. Não sabemos bem a quantidade dessa igreja inicial em Corinto. Mas o fato é que em algum momento Paulo olhou para essa igreja e falou com eles assim: irmãos, reparem uma coisa. Percebam aqueles que aceitaram o Evangelho. Vocês percebem que não foram chamados muito sábios, segundo a carne? Lá em Jeremias 9, a Bíblia implica que os sábios se gloriam na sua sabedoria. Eles estão tão apegados à sua própria sabedoria que eles não conseguem entender nada que possa ser diferente daquilo que eles já sabem, daquilo que eles já consideram como sabedoria. Eles erram em perceber que a sabedoria humana é insuficiente para responder às reais questões da vida. Qual é o sentido da vida, por exemplo? Esses dias eu estava vendo um programa no canal GNT. Interessante o programa, com aquela moça Mônica Waldvogel. Eu a admiro, eu acho ela uma ótima comunicadora. E ela lançou a pergunta freudiana, psicanalítica: qual é o sentido da vida? Tem sentido? E muitas daquelas pessoas que ali estavam perguntando disseram: não, não tem sentido. Nós temos que inventar um sentido provisório para a gente não ficar maluco e ter algo que fazer. Então a família vira um sentido, o dinheiro vira um sentido, o prazer vira um sentido. Mas será que é esse realmente o sentido da vida? O sentido da vida, irmãos, é amar a Deus e amar as pessoas. Essa é a única bandeira pela qual vale a pena lutar. A sabedoria humana também não tem capacidade de responder. E depois disso tudo, o que virá? Agora, seria muito humilhante para os sábios dizerem, eu não sei, eu preciso que alguém me explique, porque realmente eu não sei. Infelizmente, para alguns, isso é muito humilhante. E aprender de Cristo não é uma alternativa para eles. Além dos sábios, os poderosos, eles estavam tão embriagados com o poder, que eles ridicularizavam a mensagem de que o fraco é o escolhido por Deus. O fraco não é abandonado, ele é amado, ele é distinto, e ele pode ser cidadão dos céus, onde o ouro não está na conta bancária, o ouro não está no bolso, o ouro está onde? No chão. Mas o rico não percebe essas coisas, e zomba dessas coisas. As estruturas sociais que tornam alguns nobres de nascimento e outros um bando de Zé Ninguém, é ignorada por Deus. Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar aquelas que pensam ser sábias. Deus escolheu o louco para envergonhar o sábio, identificado com a sua sabedoria estúpida, que só vê o que está diante dos olhos, não porque ele é louco ou não porque ele é fraco em si mesmo, mas porque inclusive o louco, inclusive o sábio, inclusive o desprezado, inclusive aquele que nesse mundo não é nada, tem a absoluta chance, igual a qualquer outro, de entrar no reino de Deus. Quando o fraco, sorrindo, estiver de mãos dadas com Deus, o forte que usou a força para o mal, estará sozinho e envergonhado. Aquilo que é humilde e desprezado, reduzirá a nada tudo que é orgulhoso e prepotente em sua manifestação vulgar nesse mundo. Os fracos, desprezados, sofredores, se identificam com Cristo e percebem em Cristo uma sabedoria mais sábia do que toda sabedoria. Interessante que o próprio Satanás adquiriu o seu poder como extensão da sua sabedoria, em Ezequiel 28, verso 5. Mas Cristo subverte esse espírito, se esvazia de si mesmo, morre na cruz e demonstra o caráter diante do qual todo joelho se dobrará. É o que nos diz a palavra. E o resultado de tudo isso é que a glória do homem é conhecer ao Senhor, como Criador, como Salvador. Nós somos dele em Cristo, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Sabedoria de Deus é insondável. Ela vem preenchida de amor, um amor infinito e de um poder que não tem limites. A justiça de Deus é perfeita. Ela não relativiza a lei nem o pecado, mas ela provê justificação. Assim é que Jesus é justo e justificador. A santificação necessária àqueles que de outra forma se corromperiam é o caminho através do qual nós veremos o Senhor, assim diz o livro de Hebreus. E a redenção é a base de tudo. É o caráter de Deus em quem nós devemos nos gloriar. O homem só tem glória quando ele se reconhece como objeto do amor de Deus e da salvação em Cristo. E é por isso que quando a gente relê o verso 24 do capítulo 9 de Jeremias, ele tem um outro sentido. O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu, o Senhor, faço misericórdia, juízo e justiça, porque dessas coisas eu me agrado. Deus não precisa da riqueza, da sabedoria e da força do homem para cumprir os seus propósitos, porque Ele é dono de toda a sabedoria, de toda a força e de todos os recursos para o cumprimento da sua obra. E é essa glória que Deus te oferece. A glória do mundo está diante de nós. Nós podemos nos gloriar na nossa sabedoria, na nossa posição, no nosso dinheiro, nas nossas conquistas, em quem nós aparentemente somos. Mas, enquanto nós não rejeitarmos essa glória, dificilmente nós teremos parte na glória de Deus. Deus tem me feito esse convite e tem buscado me ensinar a rejeitar a glória deste mundo. A vaidade, o orgulho, as estruturas de poder com que fazem com que um estejam acima dos outros, com que uns sejam distintos entre os outros e humilhem os outros com desprezo, com falta de amor, com falta de consideração. E eu não quero esse caminho para mim. E eu quero, pessoalmente, me comprometer em abandonar qualquer ilusão com a glória desse mundo. Porque eu escolho um caminho diferente, que seja de fraqueza, que seja de pequenez, Porque o que importa é que Deus seja grande, o resto, ainda que seja eu, é resto. Eu quero aceitar a glória de Cristo, a glória que Ele me proporcionou, que é conhecê-Lo e amá-Lo e estar com Ele para todo o sempre, muito além desse céu azul que nós vemos diante de nós. Você deseja essa mesma experiência? Abandonar as ilusões da glória deste mundo e se gloriar somente em conhecer a Deus de forma tranquila e mansa, fiel, com fé, para partilhar da glória dEle? Vamos humildemente nos ajoelhar diante de Deus e orar a Ele. Senhor Deus eterno, bendito Pai, Tu sabes que esse mundo e a sua glória são vaidade e passam, mas que muitas vezes nós nos identificamos com essa glória e trocamos o céu por tão pouco, Pai. E assim nós queremos Te pedir que a Tua misericórdia, Teu juízo, a Tua justiça prevaleçam e se manifestem no perdão dos nossos pecados, na transformação do nosso coração, para que a nossa glória seja a glória de Te conhecer como nosso Salvador, Pai. Nos ensina a Te amar, meu Deus. Nos ensina a amar todas as pessoas, porque sem isso não há lei, não há sábado, não há dízimo, não há nada, não há céu. E assim que o Senhor nos ensine e que o Senhor permita que cada um de nós sejamos vitoriosos contra toda a sedução que esse mundo pode oferecer. Sedução do poder, do dinheiro, de qualquer outra coisa que esse mundo ofereça. Que tudo isso, Pai, nós possamos aprender a rejeitar para aceitar a verdadeira glória que vem somente do Senhor, Pai. Que o Senhor nos salve para o Teu reino. Que o Senhor limpe o nosso coração. Que o Senhor destrua completamente o poder de qualquer ilusão desse mundo na nossa vida. Que o Senhor nos ensine a andar no caminho que devemos andar, ainda que seja um caminho estreito, mas que esse caminho nos conduza ao céu. É o que Te pedimos. Sabemos que o Senhor nos atende, não porque merecemos, mas porque Cristo intercede por nós, em nome dEle que oramos. Amém.